Táxi em frente, Alfa Índia, por portão 01, é 326. Alfa Índia, portão 01, bom dia, é 326. Alisou, Pantanal 4710. Firme. Estabilizou, Pantanal 4710. Chame Torre, 186. É bom, domingo. Abre-se a desça para 2.000 pés, correção, 2.500 pés, autorizado em LS. 2.500 pés, autorizado em LS, abre-se a 8.443. Diz a liberação de velocidade, pegou? Autorizado. Grato. Lima Kilo X-Ray, prossiga. É, confirmando nível 100. Confirmando 120. 120, ciente. Boa tarde, Pantanal 4710. 4710, Pantanal, curso em aproximação, informarei que está livre. Não sei escutar, Pantanal. Quanto oito a sua identificação? No 21, nesse monóvel, sol a livrar, Índia, November Alpha. Vai livrar na Delta, solo 121, decimal 9, já não lembrar, já. 648 desça para 3.000 pés, ajuste 1.010. 3.000 pés com 1.010, 648. A 3 milhas, um Airbus, a 3 milhas para pouso na 110. Agilizando, ainda não lembrar. Pantanal, liberada a pista, pouso autorizado, 10, 120 com 10. Vive pouso no 0, Pantanal, passante no 0. São Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha, livrou no 0 pela Delta. November Alpha, táxi autorizado, Alpha, Juliette, cruzamento, Pátio 1, reporte na Quebec para cruzar a pista 17, para ingressar na 17, fim de November Alpha. Alfa Juliette, ingresso na Quebec, aguardada na Quebec para autorização do cruzamento da 17, no Índia November Alpha. Autorizado 2.000 watts, as experiências visuais? Autorizado 2.000. 2.000, abraço. Pantanal, Sola 04, direita 12, 19 Sola, bem-vindo. 19, obrigado, bom domingo. Índia Juliette, prossiga via corredores, reporte rotatório visual com campo. Prosseguirá pelos corredores, Índia Juliette, com 07 a bordo, 010 a 710, Bruno, se escutando. 4790, táxi autorizado, Alfa Juliette para o portão número 9, 4790. Alfa Juliette para o 09, 4790. Gol 648 para livrar a área de paraquedismo, voe na proa de Duna, desça 2 mil pés, autorizado LS. Duna descendo para 2 mil pés, o voo no 648. CFA 8443. Torre 186. 186, obrigado. Torre Salvador, muito boa. Avista cargo 8443. Avista 8443, avistado. Cheque o 100, pista 10 liberada, pouso autorizado no 30 graus com 12. Machado e travado, livre pouso na 10, avista 8443. Para ingresso na pista, chama agora a torre 1862. Alfa, repórter está livre. Oito, quatro, quatro, três. No solo agora, 08, direita, 12, 19, solo. Direita, 219, obrigado. pessoal do Salvador, meu boa tarde. O Santa Romeu mais um pouco, pessoal, boa tarde. Serra Golfo, prossiga. Serra Golfo está comprando visual, no 05, para a vitória da conquista. Solo Salvador, muito boa tarde, ABS 8443, e vocês escutam? ABS 8443, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3, fica atento ao sinalizador para estacionamento, ABS Cargo 8443. Alfa Kilo para o Pátio 3, ABS 8443. O Max Serra Golfo está no Pátio 4, confere? Pátio do Angada Bata. Bata 7. Aguarde um minuto para a coordenação e cópia o Max Serra Golfo. Azul 4065, está pronto para a cópia? Para a cópia 4065. Cópia 4065. 4065, autorizado Campinas 360. Decola no zero com curva direita, saída da El Leda após Bridge. Onde intercepta então a Pesulu 16 até Belo Horizonte. Frequência do controle 11935, a torre em 118612. Seu transponder 5411, azul 4065. Ciente, autorizado Campinas, nível 360, conforme rota, decola da 10. Perfil da Elvo, Leda, Beide, após Uppers 16 até Belo Horizonte. 1935 é o controle, 1186 é a torre e aciona 5411, azul 4065. Fone pronto para puxa e acionamento. Portará 8 para pushback, acionamento. 4065 autorizado, reporte táxi. 4 táxi, 4065. O Mike Serra Golfo conquista 085 visual, decola no 7 com curva direita, saída no corredor axé inicialmente. Frequência do controle 11935. A torre 118.6, seu código 5421 no Mike Serra Golfo. 18.6, obrigado. Fala da 17 com curva direita, corredor axé, recita no meu pé, até o farol da barra. Ou pela operação do controle 119.35, 218.6, 5421 na transponder. Correto, chame torre agora 18.62, operacionamento, táxi decolagem, Serra Golfo. Golfo, boa tarde. Boa. Na direto a final curta da 17. 18.6, senhor, muito grato. Corre o gol no 648, na final baixaria travado. Torre 18.6, 648. Agora uma milha externa, um Boeing, reporte visual com tráfego, pode cortar a base, manter separação com o mesmo, número 2 para o pouso. Eu já li, tá visual com o mesmo, minha posição de 1 para 2 zonas, vai prosseguindo como número 2, cortando na medida do possível para o 17. Grato, senhor. Torre, o gol no 648, baixado e travado no externo. 648 alistado, pouso autorizado na 10, 120 graus com 15. E repouso o gol no 648. pouso autorizado no 7, tráfego já cruzando o eixo, 100 graus com 12. Eu lhe lembro no 7 graus, senhor. X-ray. 4 horas e meia de autonomia, entrando em Ribeirão Preto. 4 horas e meia, Ribeirão Preto, 115 a bordo. Afirmo. Taxi autorizado para o ponto de espera no 0 Juliette Alfa, quando lá chame turro 1862 4065. Juliette Alfa, quando pronto 1862 4065, graças. Solo agora 16, direita 12, décimo 9, solo, grave, solo, voo no 648. No 648 tem táxi autorizado, Alfa, Alfa Índia para o portão número 3. Voo no 648. Alfa Índia, portão 3, no voo no 648. Salvador Cordial, boa tarde. Azul 4065, pronto no ponto de espera da pista 10. Boa tarde, 4065, pista liberada, autorizado. Seu ingresso e decolagem, 120 com 13. Autorizado, alinhagem de decolagem, Azul 4065. Julie, solo agora às 19, vai ser autorizado, reporte puxa livre. Controle de Salvador, zona 396, uma boa tarde. A informação é a Papá. Controle de Salvador, boa noite, é o 700, Papá. 1396, voe na proa de mar e desça para 3.000 pés. 3.000 na proa de mar, gol na 396. Gol no 807, chegada Bonf, desça para 4.000. Ok, senhor. Gol no 807 para 4.000 na chegada Bonf, estamos a 25 milhas de Alagoinha, cuidado um pequeno desvio à esquerda, 20 graus por 40 milhas, tá? Depois podemos aprovar a bomba. Gente. É. Controle Salvador, papapapá, Alfa Tango Tango na proa de toque, informe de áudio descida. Para descida, Alfa Tango Tango. 37, ciente da papá. Para 23. É, 6237. Prossiga. Autorização para Ilhéus, 1240 do 6237. Seu destino é? Ilhéus. Justifica o número do voo, porque eu não tenho plano com esse número. Eu tenho uma justificada no número do voo. 6237 para Ilhéus. Não, eu não tenho 6237 para Ilhéus. É, o senhor acha qual for? O solo é o 6327. Pronto, 6327. Para Ilhéus, 7. 6327, aguarde 4 minutos. Aguarde para a Copa, 6327. Copia. Copia. Ilhéus 240, decola da 0 com a primeira curva direita, saída da LE da Torre DCT Ilhéus. Frequência do controle 11935, a torre 118,6 dúzia. Seu transponder 5431, Oceaner 6327. Autorizar 240 para Ilhéus, da pista 10 com curva direita, saída da IAN 1. Controle 11935, torre 118,6, transponder 5431, no Xenon 6237, confirma a saída? Saída da El, Leda, depois de Leda direto, o 6327. Dayan Leda, 6327, grato. Good afternoon, Andes 582, fly heading ETA position and descent level 090. Fly heading ETA position and descent flight level 090, Andes 582. Salvador, a título de curiosidade, antes da ilha de Morro de São Paulo, qual é o nome dessa, aqui à nossa esquerda, essa ilha aqui? Tipo uma tem rio atrás? Península de Maraú. É isso aí, Maraú, obrigado. Azul 4065, chame Recife 13325. 3325, boa. Gol 396, voe na proa de Duna para o sequenciamento. Proa de Duna, gol na 396, está mantendo 2409, quer que reduza? Não, negativo. Se puder, mantenha. Estou mantendo, dá tempo para aumentar também 259, 396. Obrigado. O gol no 807 está passando através de bom. Olha pro apelo da presente. 807, voe pelo, desça para 3000. Ok, mando pelo para 3000 pés com 10111. Ajuste ótimo, no 807. 10110, ajuste. 10110, obrigado. Andes 582, descend level 060, reduce 220 knots. Descending to level 060, and reducing to 220 knots, number 582. Azul 4032, cruzando 3 para 2000. Autorizado ILS. Autorizado, informado a estabilidade 4032. Doutor Salvador, tá 3192, informação papá. 3192, chegada mar e desça para 5000, ajuste no 090. Mar 5000, 1010.